Rádio Inconfidência, o gigante do ar, falando de Minas Gerais para o Brasil e para o mundo. Rádio Inconfidência, o jogo vai começar. É futebol pelo ar, esporte das multidões, vibrando em tantas, tantas emoções. Participe do jogo, ouvindo a nossa jornada. Bate forte, certeiro, na bola, rapaziada. E a Inconfidência, gigante do ar, tem mais experiência pra melhor informar. É a Inconfidência, o melhor futebol do Brasil. Fique sempre por dentro, ouvindo a equipe 2000. Futebol audiência, é com a Inconfidência. Futebol campeão Brasil. A pesquisa e o bom senso consagraram os bons de bola. Inconfidência, primeiro poder no esporte, com a sua equipe 2000. O jogo vai começar. Futebol audiência, é uma Inconfidência, futebol campeão Brasil. Rádio Inconfidência, o gigante do ar, falando de Minas Gerais para o Brasil e para o mundo.